aguarde que estou indo aí. Maresias, Boraceia, Barra Duna, Jureia, quero ver da janela esse céu, esse mar. Meu destino é uma ilha, seja bela ou comprida, de escuna eu já sinto essa brisa no ar. Pati. Seja bela ou comprida, de escuna já sinto essa brisa no ar.